WhatsApp, Salvador, nivelando 90. Posso, minha 224, bastante carente. 224. 098, vento 120 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no zero. Nervoso, 90, baixei para fogo, 098. 7. Federal 9973, decolos 18, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. 5006, autorizado Serra Vitor 366, sinal da Renave, ajuste no 016, informe estabilizado. 096, décima 2500, direto 366, chamada estabilizada da Renata 9935. Controle, boa noite, 9973. Com 9973, contato radar na decolagem, saída da EL, vigilância. Da Olinda, após 2000, Florinos, Olinda? Frisado. Após 2000, Olinda, 9973. Controle, Salvador, boa noite, é o azul, 2713, ciência alfa, prod, bom. 37 no 3, acione identificação, mantenha a proa de PONF, informe do PONF de descida. Ciente, identificou mantendo no 60 na proa de PONF, o azul 27 no 3. Contato radar, passando na posição Conde no momento, mantendo o nível 160, mostra no PONF de descida. 7. 252, iniciei som para aproximação. Tráfego à sua frente, sua posição 12 horas, mantendo 2.500 pés, 10 milhas no momento. Já redução, 3 anos, 5 pés. Estabilizou 4107. 4107, tráfego que precede 8 milhas à frente, complete a aproximação, chame a TUI. Frequência 118, decimal 95. Ok, 295, boa noite. Texas MNA from Indian Alpha com holding point for 910. Call Salvador Tower 118.95 and altimeter setting 1015. 1015 and taxi runway 10 via Alpha. And local power there, 23. Altimetro 1015, vento 120 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Ok, Mi 15 agora, livre pouso 90, 4107. Alfa, reporta antes da Juliette, 3-4, Cláudio, boa noite, a sua identificação vem na proa de Mari, para a chegada a Mari, ajuste na 096, desce até o 050. Canal 6224, mantendo o nível 190, 6 milhas da posição Conde, o serviço radar está encerrado, chama o controle Aracaju, frequência 120.3. Boa. 1098, me escuta? Tá, escuta, 098. Reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 1098. entrada na final Renatão, 0 visual, tá 3, 1, 5, 2. 3, 1, 5, 2, trata-me que eu precede de 8 milhas à frente, complete a final em live, chame a torre. Frequência 118, decimal 9. 118, 95, tá 3, 1, 5, 2, boa noite. Da Juliette, 1098. Visual com o Boeing 757 da América, à sua esquerda. Afirma. Após a passagem da aeronave até a Índia, ingresso Juliette, portão 01. Confirma o portão? 01. Após a passagem do 57 na Índia, ingresso via pátio para o 01, ou no 098. Autorizado ser a Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, nível de voo 230, saída da Cuca, Jamo, direto Aracaju. Decolar da pista 110, com curva esquerda, o código é o 5002 e o controle Salvador no 20.80. Ativa Aracaju, 230, decola 10, curva esquerda, saída Cuca, Jamo, direto Aracaju, Golf 677. 002-0080. Boa transferência. 09973 Centro Recife, frequência 12835. Caso negativo 1251. Sideral 9973. 2835-251, 9973. Azul 4107, me escuta? Sete, chamo só 219. 219, graças. 107. 4107, próximo à esquerda, Kilo, parte 3, 4 Romeo. Kilo, posição 4 Romeo, azul 4107, graças. South American 230 is holding point off the radio point 10. America 230, do you have in sight the landing traffic on the short final? Yes, in sight. After the landing traffic, clear to line up and wait for 10, America 230. After the landing traffic, we're cleared to line up and wait, runway 10, American 230. Solo R27, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. À direita, solo 129, tá? 3152. Salvador, boa noite, Altan 3152, vibrando na Eco. Sim? Altan 3152, vibrando aqui. Altan 3152, Alfa, reporte Alfa Juliette. Confirmando Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette 02, 3152. Salvador com 868, ponto 5, pushback acionamento. Com 868, aguarde pushback acionamento 05, aeronave da TAN já foi autorizada até o 02. Ok, te mandando com 868. Controle em Salvador, o azul 2713 está no ideal de descida. Passa para 4000 pés, ajuste no 015, azul 2713. Estou no 015, descendo para 4000 pés, o azul 2713. Autoriza a prova Sierra Victor 367 para o RNAV da 10. Passei inicialmente a proa do Bonf 2713. Mantendo bom, que aguardando a entrada do procedimento quanto possível, 2713. Departure direction 230 is airborne, passing 2200 for flight level 340. Roger, American 230. Vector 2, continue flight level 340, turn left in heading 030, limit will be level 140, course. Okay, I understand that you want us to turn left to heading of 030, is that correct for American 230? That's right. Por exemplo, bring it back para o 2534. Afirmativo, desça para 2500 pés, voe na proa do 366, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, 2500, 3566. 2734. Azul 27 no 3, vetor para sequenciamento, mantenha a proa 250, limite a magnética 130 de Simbra. Mantenha 250, limite a 130 de Salvador, confirmando? 130 do MDB Simbra. MDB Simbra, certo. Bom, admirante, após a passagem do TER na posição 2 para iniciar? Afirmo. Entra mesmo. 30 resume your navigation flying in direction in intersection, November Echo, November India Mike. Okay, direction, November Echo, November India Mike, continuing to climb to 340, American 230. That's right. Azul 2713, já sou uma navegação, vou ir na proa do Serra Vitor 368. Qual a coisa é, o senhor? Nós vamos ter que programar aqui o 368. Problema. O 2713, então, curva à esquerda e vou ir na proa 205, por 15 milhas. Obrigado, então, curvando à esquerda, proa 205, por 15 milhas. Um 8-68 da Gol, 1-7-1, é o que eu aberto, 2 horas de 1, Salvador. Bom, no 8-68, autorizado táxi até o ponto esperado no 0, estou em Salvador no 8-95, ajustou o altímetro no 0 no 5. Seu ponto espera, chama 2-9, torre 1-8-68. 5-0-0-3, 2-7-3. 25003, 2713, ajuste no 015. Ajuste agora em 10 no 6. Ok, então agora ajuste no 016, 2713. Os 2534 está do novo ajuste? Copiou, senhor, tá ajustado já no 6. Segundo 868, além da escola agilizando manobras, pista 0? Autorizado, alinhar e decolar, pista 0, o vento 090 graus com 08 nós. Além da escola 10182, agilizado. Sétimo 3, curva esquerda, vou indo para o 130, conforme estabilizado no Serra Vitor 366. Gente, agora para o 130, reportaremos estabilizado Serra Vitor 366, o azul 273. Ótimo. Cinco, três, quatro, complete a aproximação. Na torre em 118 decimal 95. 1895, boa. 2830 now, receive center, frequency 12685, enable 12545. Decimal 8, decolos 38, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 208, boa tarde. 8-9, positivo. Alicante 230, Salvador Departure. Yes, sir. Understand the frequencies 12685 and 125.45. Is that correct? That's correct. 12685 and enable 12545 heavy on the strip. American 230, good night. Controle Salvador, o Azul 27 no 3, está estabilizando agora no Sierra Vista 366, visual com a pista. Bate a aproximação visual, chame a torre Salvador, frequência 1-1-8, decimal 95, Azul 27, 1-3. 1-1-8-9-5, obrigado, boa noite, Azul 27, 1-3. Raposo. Torre Salvador, cordial boa noite, é o Azul 2713, 3 milhas do Sierra Vista 372, visual com a pista. Azul 2713, continua a aproximação, guardando a pista livre, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, ajuste, aguarda a pista livre 2713. Meu 8, né, desculpa da torre, chama controle 208. Cruza ao nível 050, perfil da saída Puca, guia, vigilância 868. Vigilância 868, bom. Dois, cinco, três, quatro, solos 40, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa. Alô 234, azul de boa, boa noite. Azul 2534, Alfa Quilo Parte 3, cateto balizador. Alfa Quilo Parte 3. 0. Ciente, pouso autorizado na pista 1-0, azul 2713. 6-3, Lima, 3-1-1, fica atento ao balizador. Ciente, 3 no parte 3. Só dá uma volta entre quando você solicita na quadra na Aracaju. Sim? Pode me ouvir. 2008. Guarano. Bono 868, voe na proa do Alfa Romeo. Alfa Romeo 363, 868. Obrigado. No 3, solos 44, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa. Pro de Salvador, eu sou passageiro 2224. 2224, acione identificação. Desça até o nível 050, 2224. Identificou para o 050, quando possível proa de TAP. Dois, dois, dois, quatro, vou na proa de Mari, 224. Mari vai manter, descendo para o 050. Motivo. Bono 868, chame o centro Recife, frequência 12685, caso negativo 12545. Motivo, só é centro Recife, 12685, 12545. 062, acione identificação, desce via chegada à malha até o nível 060. Pode ir para bordo e vou à posição mais. Autorizado Serra Bravo, Serra Gulf, São Gonçalo do Amarante, via Pezulu 190, site conforme, viu de voo 370, a saída Pulca, transição Alfa Romeo uniforme, decola da pista 10, curva esquerda, código 5007, controle Salvador 120, decimal 80. 2224. Uca saída, transição Alfa Romeo uniforme. Uca Alfa Romeo uniforme. Aqui, autorizado 370, decola do 10 esquerda, após no perfil da Uca, Aru, Amper Zulu 10, 5007 no transponder, controle 208, gol 098. Voo 098, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 01. Só confirmando, essa saída é Pulca com transição Alfa Romeo uniforme. Não é Pulca Alfa Romeo uniforme. Pulca transição Alfa Romeo uniforme. Gente, o voo 098. Confirmando o voo no 098, a saída é Pulca transição Zipar. Pulca Zipar, ok, o voo 098. Meia 074, acione identificação, desça via, chegada à malha até o nível 050, ajuste no 015. Correio 2224, desça para 2500 pés, forma estabilizada. Para 2500 pés, ajustado no 0 no 5, vai reportar estabilizado. 2224, passareta. Azul 4062, desça para 2500 pés, ajuste no 0 ou no 5. Para 2500 no 0 no 5, ajustado azul 4062. Está liberado da posição das restrições na posição estável. Traz as restrições do contato, traz as restrições. Controle o outro, pode voar. Negativo, ainda só que se eu compro o perfil da chegada da Mari e entrar para o voo Serra Vitor 366. Feedback acionamento, Gol 098. Gol 098, autorizado feedback acionamento de táxi. Autorizado, posição é 1, é, chama na táxi 098. Salvador, 95110, pronto, Copa Galeão. 9510, aguarde Copa Galeão, prepare da Eulida Irumi. Confirma a saída? Da Eulida Irumi. Da Eulida Irumi, obrigado. Afirmo, da Eulida Irumi. O 4062 inicialmente mantém, tá? Vai de autorização para o 366. Pode. Está me aguardando a autorização para o 366. Está subjetor para sequenciamento, curva esquerda, vou na proa 035. O azul 4062. Limite nesta proa 5 milhas. Esquerda 035, limitado por 5 milhas, o azul 240-62. Você chamou o controle? É o 3891, passando agora de voo 200, para chamação Alfa. 3891, autorizado via chegada Ponce, desce inicialmente até 4.000 pés. Após a posição Ponce, voo Serra Vitor 367. Eu passarei para os 224, velocidade indicada. Agora, 180 nós, passamos o 366. Complete a aproximação, chame a torre Salvador, frequência 18.95. 18.95, ciente. 24062, velocidade indicada. 245 nós. Pedro 2224, está estabilizado na final. Passarela 224, reporte passando Serra Vitor 372, ponto 3 checado, altimetrão no 0, no 5. Afirmativo, vai reportar 372, baixar a travada. Pronto, cópia. Galeão, nível 360, decola a pista 10, curva A, direita, saída da El, Leda Irumi, via pé 9857, Moço. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5013, transponder. 9590, autorizado Galeão 360, decola da 10, um curva direita na Dael, Lederume, via per novembro 857, Moço 208 é o controle, 5093 acionado. 9590, contra diversos florestas, pronto, pushback, treinamento. Vamos lá. 224. Esse tráfego é o estado, passando 224, o vento 090 graus com 08 nós, tempo autorizado, pista no 0. Ciente, repouso no zero. Canea 6074, desça para 25.00, ajuste no 0 no 5. 00 vai informar Nome 074, aposentado, autorizado a final RNAV, informe estabilizado no 366, iniciando redução para aproximação. Afirmativa, informar 098, agiliza manobras para decolagem. Afirmativo, imediato, 098. Ali mantém, pista no zero, agilizando, gol no 098. Ali mantém no zero, 098. Afere 224, solo 05 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, bom serviço. Ficha já está livre, a alinhar já tem decolagem autorizada, vento 090 graus com 09 nós. A linha decola, o 098, pista 0. Livrou. 2834, boa noite, prossegue Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 2234. 2462, sinalizado, final avistado. Do 462, que está na aproximação, agora na pista livre, altímetro no 0, no 5, com Boeing 737 da Gol, iniciando rolagem de imediato, pista no 0. Guardado para o pouso, no 0, no 5, ajustado, 4062. Falta 3910 para o pegacionamento com o 0. 950, autorizado, seu contato. 2, vento 090 graus com 09 nós, pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso 1 no 0, azul 4062. 098, decola 07, controle 120, decimal 8, tamo um voo, boa noite. 308, um bom dia, obrigado. Boa noite, eu vou no 098, passando 1600 na Cuca. Via sair da Cuca, vigilância, no 098. Vindo via, gol, 1098. Controle passando agora 3668-6074, para avisar o final do CNSS, 10. Sete aproximação, chame a torre, frequência 18, decimal 95. 2900, boa noite. Boa. 098, poderia voar de par? Perfil no 098. Sim, vai manter o perfil. Solo 08, para a direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, solo 21, Salvador, boa noite, 6074, hoje estabilizar no final do GNSS, pista no 0. Quatro zero meia dois, autorizado táxi, Alfa, 228, acione identificação, vai executar a chegada à margem, descida até o nível 050, está autorizado a descer. O ajuste é no 015 Salvador, a intenção é que após a posição ITAP, o senhor voe na prova do Serra Vitor 366. Vamos manter o perfil da chegada até a posição ITAP. Até 3891 também, senhor. Senhor Ativo, prossiga para o 3891, mantém agora 4.000 pés a 5 milhas do 367. Ativo, está autorizada a descida para 25.003, o ajuste no 015. Após 367, está livre voar 366 e completar a final do Renário. Quatro estabilizado. Após o 367, é autorizado voar o 366, reportaremos estabilizado o 3891. Meia 074, solo 013 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 3219, obrigado, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero, vento no 00 graus com 08 nós. Pode 3, posição 2, Romeu. Zero 74, Capel, salo. Ativo. Posição 2, Romeu, via Alfa e Kilo para o Pote 3, ou 6074. Salvador 098, mantém sua frequência. Cruzando o 00, o já está ciente do seu tráfego, chame-o na frequência no 2685, caso negativo no 25.45. 2685, obrigado, bom dia. Pista no zero. Pista no zero, tá 3291. A 95. 5 no 0, decola Zuno 6, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, tá 95 no 0. Salvador, muito boa noite, o TAN 9510. 950, contato no radar de decolagem, via saída da ELTA. Via saída da ELTA, 9510. Aguarde a televisão de reboque.